que ele é digno. Presente, Luiz Fai, Gisele e Jorzinho, Artie, relembrando meu mano Ale. Só por Deus, só por Deus. Sua vida um vazio total, muito tédio, tudo sempre igual. Totalmente sem direção, sem um caminho, sem uma explicação. E vem a dor e a aflição, o desespero e a opressão. Então você se pergunta se algum dia isso vai mudar. Levante a cabeça. Se abrir, se manifestar, tudo se faz novo. Um novo coração, um novo coração. Transformação, renovação. E com você ele quer falar, ele quer falar da sua vida, quer participar, seu interior todo preencher. Ele te ama, ele gosta de você, gosta de você. A prova disso, meu querido, foi ter entregue seu próprio filho, seu próprio filho, pra morrer por mim, por você, por todos nós. Pare de sofrer, ouça a sua voz. Eterna dá pra viver. Nunca pare de lutar, nunca pare de sorrir. Siga o exemplo do meu mano Ale. Deslizou na direção do Senhor. Tá dançando na pista do céu. Tá louvando na glória. Vê essa parte aqui. Então nego, erga a cabeça. Tudo vai melhorar. Você vai conseguir. Desespero vai perder a força. Deus vai te tirar da forca. Não importa quem falou, não importa quem julgou. Você vai conseguir. Ei, capaz.